Oceania 2-1-3, aprovou Galeão 360, decola 10, direita após, Dael, Leda, Bidev. Upper novembro 8500 seguro, após a Zulu 16, 5156, 198 ao controle. 62 reportando, chama quanto para o posicionar. Chamarei, obrigado. Solo 394, DLA foi feita para Zuno 630. Ok, só um minuto, vou chegar com o centro, Recife, ver se o mesmo possui, ok? Que eu tô sem o transponder, vou só chegar com o centro. Beleza. Solo 35401, no gate 9 para o push acionamento. 9, está autorizado o trip, chama o táxi. Livre push, chama táxi, 401. Palima, faça espera sobre a rotatória, correção, sobre o Parque Pituaçu, Michael Palima. Espera sobre o Parque Pituaçu, Michael Palima. Funcionário 01 no ciente. Vento em Salvador, 130 graus com 10 nós. A presente autorizado a aproximar direto para a interseção até o chame no solo controlado. Força aérea 01. O 01 solicita aproximação para a pista 10. Então prosseguir direto, então autorizado. Aproximação direta, pista 10. 130 graus, 10 nós, chame na final. Zero, final para 10, Força Aérea 01, forma que está sendo acompanhado pelo FAB 8501. Força Aérea 01 está sendo acompanhado pelo Força Aérea 8501. Ok, estou ciente. Vitorinha Juliette, prossiga. Aqui aguarde o balancionamento, Vitorinha Juliette. Ok, solo aos 3-4, autorizado o táxi até o PAT 4. Ok, Vitorinha Juliette, livre acionamento, aguarde, chame para o táxi. Center, frequency, 125-45, or 126-85. 125-45, American 9801. Papa Lima está em espera sobre o Pituaçu, você pode saber o motivo? Ok, Mike Papa Lima, chame agora a torre 118-95, Mike Papa Lima, gostaria de prosseguir pelo litoral. 118-95, boa. Ô, Papa Romeu, Mike Papa Lima. Prossiga. Positivo, tá em espera aqui no Pituaçu, China Salvador, para te dar DEI, instruções. Sim, prossiga, espera para espera sobre o farol de Itapuã, ok, Mike Papa Lima. Positivo, pode saber o motivo, senhor? Senhor, o Força Aérea 01 está aproximando para pouso. Positivo. Tá. É, Tinha de Novembro Alfa, com a frequência livre. Tinha de Novembro Alfa, bom voo. Chama agora o centro Recife, frequência 1260, alterna 1288, boa viagem. Então, Recife 260, 1288, 540, obrigado, até a volta. Senhor, Salvador? Sim, 1260, 1288, boa viagem. Obrigado. Me escuta? 394, prossiga. Se você tiver condições de falar com a companhia, com o 9 para emitir um plano, você precisa não possui nada, nem um PLN, tá certo, ok? Ok, mas esse é um plano de voo repetitivo, senhor, e a informação é que fizemos um DLA para a Zona 630. Corolla 35401 para o táxi, para o B59, alterna Vitória, 1230. 448, tem a informação, Romeu está iniciando a descida na descida de chegada a Mário. 1648, sua identificação, autorizado chegada a Mário, desço inicialmente para o nível 050, estou altímetro no 013, vigilância. Para o 050, 1013, confirmando o voo 1648. Ok, 1013, desça para o nível 050. 050, voo 1648. Ele está na minha escuta. Táxi Hotel Pátio, na escuta, estou em 85001. O ala 8501 está me escuta? Isso é um plano de voo repetitivo e a informação da companhia que foi feita um ADLA para a zona 630. Eu concordo com o senhor, comandante. Concordo completamente, o senhor está certo, é um repetitivo. Porém que, quando, o que acontece? Quando aparece no sistema da gente sem um transponder, a gente já tem aquela ideia que o centro não tem. O que aconteceu foi isso. Foi chegar com o centro e não possui nada. Num plano, nem o PLN. Então, seria bom novamente. A gente está correndo atrás, mas se o senhor puder falar comigo, com a companhia, para poder mandar um novo plano, para também agilizar o lado, ok? Para não ficar aguardando. Porque o centro não possui nada. Ok? Vai ser feito isso aí. Muito obrigado. Decisão no 028, Mike Papa Lima. Relativo, segundo solo controlado, pátio 4, Mike Papa Lima. Vento 130 graus, 109, informam Papa Alfa 32 em táxi naquele pátio, ok? Positivo, estou visual com menos. Ok. Tá ok, a gente também está tentando contar a CNA para ver se ele já libera, ok? Muito obrigado. Juliense, está livre ingresso e decolagem, 130 graus, 109. Vitor Índia Juliense. Boa tarde, 35401 no ponto de espera pronto. Ok, 35401 autorizado alinhar e decolar, vento 130 graus, 10 nós. Só me confirma o piloto, por gentileza. Propi, 59. Ok, 59, copiado, 130 com 11 alinhar e decola o triplo. 401. 0123, transponder, controle 698. Informar o POB? Ok, chame Torretão 6895, funcionamento táxi decolagem, bom voo, 1014 ajuste. Acione e chame pro táxi, aquilo que eu quero que seja. Vitorinho e Juliette decolado aos 41, chame o controle 119, decimal 8. 198, controle Juliette. Controle Salvador, Papatango, Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, prossiga, corredor, achei meu pé, Vitorinha Juliette. Achei meu pé, Vitorinha Juliette. Trip 5401, decolado aos 42, chama o controle em 1198. Controle 198, boa semana, até a próxima. Controle Salvador, boa tarde, Trip 5401. 5401, boa tarde, contato radar sobre o 340, perfil da EL. 340 da EL, 5401. Salvador, Juliette, Santos Zulu, direto da Romeu, no ponto ideal. Retângulo Zulu, acione a identificação. Aí vejo. Retângulo Zulu, contato radar 66, dúzia de milhas, oeste de Salvador. Da presente, vou ir na proa 080. Isso para 4 mil pés, estou tímido no 013, vigilância radar, Retângulo Zulu. 080, descendo para 4 mil, 1038, Zulu. Mono 648, desça para 2 mil pés, estou tímido no 013, informe o localizador. Positivo, positivo, 2 mil pés, 1013, só confirmando, informar a localizadora, gol Mono 648. Conseguiu alguma coisa, né? Pro 394? A gente já chegou com o CGNL mesmo, também não possui nada. Ele já está tratando com um plano interino e só está esperando a autorização do centro. Estamos aguardando então, 394. Se eu tiver uma posição, já retorno para a aeronave. Sem problema, na sua escuta. Solo Salvador, Oceaner 6315, para o táxi com 167 a bordo, 2 horas e 20 de autonomia. Paulo Bernardo. Bernardo Galeão. Táxi autorizado, via Indy Alpha, teu ponto de espera 90, no ponto de espera torre 198, decimal 95, ajuste 90, no 3, bom voo. Sente ajuste 90, no 3, via Indy Alpha, ponto de espera 1895, obrigado, boa tarde. Chanel 6315. Salvador, Chanel 6326. É 326, sua identificação, autorizado chegada a mais, desce inicialmente para o nível 050. Ajustou o chamber, estou no 03, vigilante. 050, 6326 a mais. Salvador Ground, President Air Force 2584, ready to start, over. Air Force 2584, startup approved, and call tower 118.95 to taxi, and take off, Canadian 1013. Okay, startup approved, I will call 118.95 to taxi, and 1013, 1013, Kennedy, Roger Flores 2584, and call tower to the same center to tax and take off. Roger. Roger, Flores 2584. Subi. Subi, mas está chegou cortada. Voe direto, mantendo mil pés. Voe direto, aguarde para subir. Corre em 118, decimal 95, ajusta no 013, o Força Aérea 01. Aqui está livre acionamento, chamo a torre 1895 para o início do táxi, Força Aérea 01. Solo Oceané 6213, portão 7, meia dúzia, pushback acionamento. Muito posição aguardando o Oceanem 2-1-3. Estou com a aeronave presidencial, um táxi militar já acionado para o táxi. Afirmativo na sua escuta presidencial. Solo 394 voltando, a companhia insiste que foi feito a DLA para o Zonal 630 do 394 com o QSO 080. Quem se for ajudar aí, o QSO 080, e a companhia também está entrando em contato com o CGNA para ver o porquê. Ok, eu tô ciente, eu também possuo aqui na minha FTN, é DLA. Eu tenho a DLA aqui. Porém, o que tá acontecendo é que o centro não possui, o centro não possui plano, porque quando o plano aparece pra gente, aparece com o transponder, ok? E o transponder, normalmente, quando a gente vê que tá com o transponder, é porque o centro novamente possui. E eu fui checar com o centro isso, porque não tem aparecido nada no seu plano. E o centro confirmou que não tem nada, nenhum PLN. Eu queria saber onde foi que, se informar, onde foi apresentado o plano, a DLA? É, central de dose é em São Paulo, né? O central de dose da empresa diretamente no sistema online, né? Então foi feito a DLA, a informação que eles nos passaram é essa. Foi feito a DLA 1630 Zulu. Não deve ter sido feito via CGNA, ok? A gente vai checar novamente. Okay. Mas como eu falei, como não apareceu nenhum transponder, então a gente foi chegar com o centro e o centro não possui. A gente só está aguardando. Infelizmente, eu não posso liberar o senhor. Se fosse por mim, o senhor já estava voando. Não, mas não. Eu entendi a colocação que você colocou, porém alguém lá no CGA deve ter cometido algum erro lá e esse plano é repetitivo, você faz um DLA, então estamos aguardando aí, tá? A companhia já está verificando e eu agradeço aí a sua atenção. Ah, tranquilo, qualquer novidade eu já retorno, ok? Muito obrigado. Salvador, boa tarde, Gol 648, está uma milha de Simbra, baixar travado, estabilizado LS da 10. Alívio pouso no 648, 120 graus, 10 mais. Livre pouso, 648. Oxené 6315, decolado 50, chame 19-8. Controle 19-8, obrigado, boa tarde, Oxené 6315. Então aqui, a gente tá trabalhando com controle devido à aeronave presidencial, ok? E a gente tá trabalhando com controle, o posicionamento da aparece mais aeronaves. Por enquanto tem que aguardar, só um minuto, 6213, só pra chegar com controle, ok? Afirmativo, estamos aguardando aqui. Chané 6142, para pushback acionamento, portão número 7. Gente, 6142, estou ciente, informa a aeronave presencial no parque militar, já acionando, já pode para o táxi, ok? A gente está acompanhando com o controle para após a aeronave a liberação dos acionamentos das aeronaves, ok? No princípio, o 6142 é o número 2. Excelente, 6142, cuidado. 6315, there is any chance to fly direct to Leda or Eldis? Fly ahead in Leda. Direct to Leda, thank you, Ocean 6315. 9326, reduz velocidade para 2109. 2109, Ocean 9326. Chamou? Salvador, Força Aérea 01, no quadrinho do táxi. Força Aérea 01, no altímetro, no 0, no 3, táxi autorizado até a hotel. Na hotel, mantém a posição, chame para cruzar a pista no 028. Vai iniciar o táxi na hotel e chama a torre para cruzamento. Força Aérea 01. Salvador, Tower, Force 2534. 5 hours endurance and let up people board. Back to SpaceX. Roger, Brazilian Force 2584. Follow the Force 01. Number 2, call me on taxiway hotel for crossing runway 1028. Follow number 2, I will call you hotel to cross runway. Brazilian Force 2584. Kilo Quebec Serra, Singe Taxi até a Papai Champa no ingresso. Camarinha vai, Camarinha vai, Kilo Quebec Serra. Salvador, Força Aérea 01 para cruzamento da... Força Aérea 01 autorizado, cruzamento. Mantendo a minha escuta até o ponto de espera. Chama no ponto de espera pronto para a decolagem. Cruzando a sua escuta, informa no ponto de espera, Força Aérea 01. Golo 648, solo 53, libera a direita ainda na minha escuta, aguarde de transferência. Libera a direita, a sua escuta, aguardando transferência, Golo 648. Metro 26, desça para 3.000 pés. Ajuste no 0, 1, 3. 3.000, Oxa 66, 3, 8, 6, como 0, 3. Ele aí, teu sono voltando, na escuta. Foi do Juliette, da protocópia. Eita, um axé, 01 no 51 no transponder, controle 199.8. Get to cross, runway 1028, 2534. Golo 648, dá passagem aos dois tráfegos da Força Aérea à sua frente. Pois prossiga via pátio 3, ok? Da esquerda, passagem ao segundo tráfego, Embraer 135 Legacy. Pois prossiga via pátio 3, via Kilo e ao ingressar no pátio 3, chame o solo 21.9, Golo 648. É, o 648 então dá passagem aos dois aeronaves da Embraer. Após a passagem da Embraer, segue pelo pátio taxi até a Kilo, vai entrar no pátio 3 e chama o solo em 1219, Golo 648. Afirmativo. 2.000 pés, ajuste no 013, forma o localizador. 2.000, forma na LOC, 6.3.2.000, totalmente zona, chega. Da Pride, ao intercepto este aerovício aí conforme, da UPS 1-1-6. 5403 código transponder, controle da PR 1-9-8. Episódio Campinas, nível 360, decola da 1-0, curva direita. Da El Leda, depois Bride, Upper Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, de acordo com a rota do plano de voo. O transponder 5403 e o controle em 1-9-8-0, é o azul 4065. Fere, portão 8, enquanto todo. Bora. Força Aérea 01, quando pronto, livre ingresso e decolagem da 1-0, vento 1, 1-0 graus, 1-0 mais. É livre ingresso e decolagem, Força Aérea 01, obrigado. Só um minuto, ok? Runway 1-0. Presente a Force 2584, Rochefort off, runway 1-0. Boa, prossiga via pátio 3, pátio principal até o portão 03. Prossegue, ingressa no pátio principal, portão 03, o gol 1648. controle, está olhando em Kilo Tango Romeo. Kilo Tango Romeo, prossiga. Acabado de meio de São Paulo, senhor. Estacionado 0124 no transponder. Se possível, pode vir a prioridade para o Itapuã? Mantenha o corredor Caixa Pregos, ajustou o tímetro no 0 no 3, suba para 1.500 pés, Kilo Tango Romeo. Eu posso Paripe, Simões Filho, comando visual Carola. Sim, então na prova de Paripe, Kilo Tango Romeo, descendo para 1.500 pés. O senhor prosseguirá para corredor Caixa Pregos, Vera Cruz, Paripe, Simões Filho. Sim, Caixa Pregos, Vera Cruz, até Paripe, Simões Filho, Kilo Tango Romeo. Chané 6326, reduza para aproximação. Reduzindo, 6326. Aperte aí conforme o plano, decolada 2, com curva pela direita, no perfil da Eolida, após ida ao Obdev, aonde intercepta o eixo da aerovia UP November 857, segue conforme. 5421, no código transponder, e controle opera em 199.8. Gente, então está autorizado 360 para o Galeão. A saída é a da Eoleda após Bidev. Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu no meio, segue conforme o plano. 5421 é o transponder e o controle é 119.8 com 394 da Gol. Ciente, correto, segue conforme para o push acionamento. Já está pronto para o pushback acionamento. Ok, de imediato, push autorizado, chama o táxi. Reportará táxi. 394. 0, perfil Gole. 380, perfil da Gole, Força Aérea 01. Fui NS, passada pela base, 6386. Frete de aproximação, chame 2895, composto. Chame 3, 2000. 2895, obrigado, passa mais. Red Tango Zulu, desça para 2000 pés. Ajuste no 0 no 3, informe no curso do localizador de Red Tango Zulu. Tango Zulu, já está no curso do localizador, senhor. Aguarde transferência de comunicações. Para o táxi do Oxané 6213, são 81 a bordo, 3 horas e 32, oceano Confins. 81 Confins, 3 e 30? Afirma. É o 6312 no 3. Vai taxiar, observando o táxi da Gol, que está iniciando o push no portão 5. Após, prossegue via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, lá 118.95 no ponto de espera e 1.003 no ajuste. Confirme, é, aguardo aqui, senhor. Segura a frente, a puxar, ok? Só mais um minutinho. Ele está parado ali, amigo, a gente pode ir por bem comido isso aqui pela Juliette. O Gol 1394, confirma o estimado para iniciar o push? Não, eu observei que tinha um Airbus aí para próximo ao táxi, aí eu dei um tempinho aqui para poder não atrapalhar o colega. Ok, então, grato. O Oxané prossegue, Juliette Alfa, 1895, ponto de espera, torre, 1003, ajuste. Juliette Alfa, obrigado aí, Gol. Nada, bom, Guardiã. Estão confirmando após o Avianca aí, pode iniciar? É aqui, eu tenho um outro Avianca, eu queria retaguarda, vai cruzar também. Não tem problema, estaremos aguardo. Mortaxi, Oxané, 6142, com o PV de 95340, Natal. 95, 13 e 40 Natal. Essa altura está aprovada. Juliette Alfa, até o ponto de espera da 1-0. O ponto de espera 308.95, 1.003 no ajuste. O Xané 6142. Gente, 6-13. Juliette Alfa, ponto de espera 1895, grato. Bom dia, 9-1-42. Não, chame o controle 119, decimal 8. 19-8, abaixo. Xané 6326, autorizado o pouso da pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0 noite. Livre pouso 6326. Torre Juliette Tango Zulu. Brazil Force 2584 Airborne 1701, contact us, our departure.